você aqui. Desde aquela noite eu nunca mais me entendi. Você levou meu coração e levou meu olhar. Eu sigo cego, infeliz, querendo te encontrar pra conversar, te convencer, te confessar. Quero só você. Não esqueci seu nome, seu rosto, sua voz. Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz. Você passou no circular pela praia do Leblon. Corri atrás tarde demais, perdi a condição de conversar. Te convencer, te confessar. Quero só você. A vida tem dessas coisas. Olha só nós dois aqui, presos num elevador, numa noite sem dormir. Zero hora no relógio. Legal você estar aqui. Amanhã pela manhã a gente pode sair e conversar, te convencer, te confessar. Pra conversar, te convencer, te confessar. Quero só você, eu quero só você. Eu quero só você, yeah, yeah, yeah, yeah. Pra conversar, te convencer, te confessar. Quero só você. Pra conversar, te convencer, te confessar. Quero só você. Eu quero só você.